Alô, aqui quem parle é Fernandê, presidente de Brasília. Vamos deixar de brincadeira. Aqui é o Fernando, infelizmente não posso atendê-lo agora, mas eu tô aqui pra atender o povo. Por que eu tô pra atender? Porque eu tô prestes a ter um ataque de nervo. Porque o povo reclama de barriga cheia, reclama que não tem comida. Comer pra quê? Comer engorda. Reclama que não tem trabalho. Trabalhar pra quê? Trabalho dá estresse. Então, a única coisa que eu tenho a dizer pra você, deixe seu recado após o sinal. Ruth, cadê minha pantufa do Mickey?